A partir de agora, ouça Pod. Quando ela passar no baile, geral chama ela de gostosa. O que ela é? Gostosa. O que ela é?